Irmãos e irmãs, nós tivemos uma dificuldade aqui na transmissão, então eu vou voltar à questão que nós estamos trabalhando. Hoje é o dia separado para o curso de obreiros, líderes ministeriais, pastores. É o nosso treinamento de obreiros que começamos ainda. Quando estávamos em Nazaré Paulista, porque pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo Atibaia, e começamos ali o nosso trabalho. Temos como meta para as nossas vidas até o final de julho o avanço em alguns segmentos. Queremos até o final de julho conseguir pelo menos mais um mantenedor. Em julho conseguimos um mantenedor, uma família. Nós agradecemos a Deus por isso e queremos conseguir mais um mantenedor. Também, em termos de unidade do número, né, unitário, nós queremos atingir mais um país. Esse é o nosso objetivo. Com relação às dezenas, nós temos como objetivo sair de 250 para 260 pessoas que acessam diariamente o WhatsApp e se alimentam espiritualmente via WhatsApp. E com relação à centena, queremos trabalhar até o final de julho, objetivando que as pessoas acessem o blog e saiamos de 537 pessoas que estão acessando para chegarmos à casa dos 600. O Senhor tem nos dado essa graça. Então, os nossos objetivos, repetindo, buscar mais um mantenedor e atingir mais um país. Conseguir mais 10 pessoas que ouçam a mensagem pelo WhatsApp, Notícias do Pastor Gama. E queremos sair de 537 e atingir a casa dos 600. Irmãos e irmãs, pessoas que acessam o blog, bloglogos7.blogspot.com, bloglogos7.blogspot.com. Eu vou organizar o trabalho em quatro etapas, e essas quatro etapas se darão da seguinte maneira. Uma pequena devocional e depois as três leis, a sétima, a oitava e a lei e a nona lei sobre liderança. Com relação à primeira etapa, quero lembrá-lo do texto de Efésios, no capítulo 6, que aponta para o fato de que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades, poderes espirituais malignos que se opõem à vontade de Deus. Nós temos três inimigos e você precisa gravar isso. Em primeiro lugar, nesses três inimigos, a nossa luta é contra Satanás. Ele é ardiloso, ele conhece a história da humanidade desde o princípio. E ele procura de todas as maneiras afastar o cristão da vontade de Deus e impedir alguém de se render aos pés de Jesus. O nosso segundo inimigo é o mundo. O mundo que eu digo não é aquilo que te cerca. Como, por exemplo, sair, dar uma volta na praça, sair, andar pelas ruas quando isso for autorizado, ir ao supermercado, ir ao mecânico. Não, não é isso. Mundo que a Bíblia está apontando é o sistema de valores que contraria a vontade de Deus. Mundo é o sistema de valores que se opõe ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus. Nosso primeiro inimigo é Satanás e, juntamente com ele, os seus demônios. O nosso segundo inimigo é o mundo, ou seja, o sistema de valores que se contrapõe aos valores do reino do Senhor. E o nosso terceiro inimigo somos nós mesmos. Como assim, pastor? É a humanidade que é o nosso inimigo? Não. Nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra nós mesmos, mas diz respeito à nossa velha natureza. Porque a nossa velha natureza, às vezes, deseja voltar atrás, voltar para o Egito, voltar para o pecado, voltar para as práticas que abandonou e que deixou para trás, agora é um seguidor de Jesus, mas a velha natureza muitas vezes vai buscando atrapalhar esse processo. Então, nós temos três inimigos. O primeiro inimigo é Satanás. O segundo inimigo é o mundo, como sistema de valores que contraria os valores do reino dos céus. O nosso terceiro inimigo é a nossa velha natureza que, por vezes, deseja ressurgir, reaparecer e atrapalhar sua caminhada cristã. O texto base para você se alimentar espiritualmente está lá em Efésios, no capítulo 6, que vai falar sobre a armadura de Deus. Partamos então para a sétima lei, segundo o livro do pastor John Maxwell. A sétima lei é a lei do respeito. Preste muita atenção agora, irmãos, porque se nós temos grandes necessidades na igreja, uma das principais necessidades é a de líderes obreiros preparados para o desempenho da obra. Se ela não for a principal necessidade, talvez ela seja uma das maiores necessidades, talvez ela seja a principal necessidade que nós temos, que é a formação de obreiros para o diaconato, para ser um oficial de escala, para ser um presbítero, para exercer o pastorado, para ser um líder do círculo de oração das irmãs, para ser um líder da sociedade de homens, para ser um líder da juventude, para ser um líder em diversos segmentos da igreja. Esta é uma necessidade premente, é uma necessidade urgente da igreja capacitar obreiros para que eles exerçam a sua liderança de acordo com a vontade de Deus. E encerrando esse preâmbulo, antes de entrar na lei, eu repito: WhatsApp, notícias do pastor Gama. Passe para mais uma pessoa. Ele vai falar conosco, nós vamos falar com ele e ele vai receber as mensagens diariamente. Passe para mais uma, Notícias do Pastor Gama, é o WhatsApp. E o blog, passe para mais uma pessoa, nesse final de semana. blog.logos7.blogspot.com e ele poderá encontrar mais de 70, 80 mensagens, ministrações acerca da palavra de Deus. Atualmente, a pastora Margarete está ministrando sobre o livro de Jeremias. Vamos então para a sétima lei. É a lei do respeito. Queridos, as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas, mais preparados do que elas. Se os homens respeitam alguém como pessoa, eles admiram essa pessoa. Se eles respeitam como amigo ou amiga, eles passam a gostar dessa pessoa. Passam até, se a amizade se tornar mais próxima, passam até a amar essa pessoa. Mas se as pessoas respeitam alguém como líder, eles seguem. Então, essa é a lei do respeito. Se você deseja que alguém siga os princípios que você está estabelecendo, pode ser na área de música, ou pode ser em qualquer outro ministério da igreja. Se as pessoas respeitam você como líder, elas vão segui-lo. As pessoas não seguem líderes por acaso. As pessoas não seguem líderes por acaso. Elas seguem aqueles cuja liderança é respeitada. Em geral, as pessoas são atraídas por líderes. Em geral, elas são atraídas por líderes mais habilitados, melhores do que elas, mais capacitados, mais treinados, mais preparados. Esta é a lei do respeito. As pessoas são atraídas por líderes melhores, mais aptos, mais maduros. Elas respeitam essa liderança e seguem. Quanto maior a capacidade de liderança de uma pessoa, mais rapidamente ela reconhece a liderança ou a falta de liderança dos outros. Então, se você vai amadurecendo na sua compreensão sobre o princípio da liderança, isso vai se aplicar. Quanto mais você souber sobre o assunto de liderança, quanto maior for a sua capacidade de liderança, aliás, quanto maior a capacidade de liderança de qualquer pessoa, mais rapidamente ela reconhece a liderança ou a falta de liderança dos outros. O líder precisa saber que sabe e precisa ser capaz de deixar isso bem claro para os outros. Como diz Clarence Handel, o líder precisa saber que sabe e precisa ser capaz de deixar isto bem claro para os outros. O maior teste para o respeito vem quando o líder implanta uma mudança importante na organização. Se esse líder é respeitado pelas pessoas e ele implanta uma mudança na sua organização, pode ser no seu ministério, as pessoas vão segui-lo. Isso é um bom teste para você saber se já adquiriu o respeito das pessoas que estão próximas. Eu teria que considerar com vocês um problema da nossa formação, embora essa mensagem vá para outros países, mas os países latino-americanos, desde a sua fundação, têm um problema, uma cicatriz, uma marca na sua formação cultural, que é a de levantar heróis, de ter a necessidade de heróis, por um lado, e de outro lado, rejeitar veementemente qualquer pessoa que se destaque. Isso é uma necessidade do seu aprofundamento teórico para depois desse encontro. Isto é um elemento dificultador. Embora o autor tenha escrito essa questão do teste para aceitação da sua liderança, do teste do respeito para que se faça uma mudança, no contexto brasileiro, e eu diria na América Latina, há uma dificuldade histórica e cultural que se caracteriza por dois polos, uma espécie de bipolaridade antropológico-cultural, que é a necessidade de construir uma imagem idolátrica de pessoas como heróis, e antes disso, se ele não foi ainda instituído pela maioria das pessoas como um herói nacional, há uma necessidade de derrubar a qualquer custo uma liderança que surja voluntariamente. Isso é totalmente diferente do contexto do pastor John Maxwell, que escreve nos Estados Unidos, porque a formação historiográfica, cultural dos americanos foi totalmente diferente. Mas eu deixo isso para o seu aprofundamento posterior. De qualquer maneira, é bom que você saiba que a resistência à mudança pode ser por esse motivo. Ainda assim, vale a máxima que nós estamos apontando. Se os homens respeitam alguém como líder, vão segui-lo. Isso tem exemplos inúmeros na Bíblia. Aqueles cuja liderança é respeitada conseguem atrair seguidores. Em geral, as pessoas são atraídas por líderes mais maduros, a menos que haja esse problema de querer derrubá-las. Quanto maior a capacidade da liderança da pessoa, mais rapidamente ela reconhece a liderança ou a falta de liderança dos outros. E isso é um problema, porque quando você percebe a liderança de alguém, você segue. Mas quando você percebe que alguém está num posto superior ao seu e não tem nenhuma habilidade para estar nesse posto, nenhuma potencialidade, não tem a sua liderança habilitada, treinada, capacitada ou uma liderança inata, isso vai te criar um trabalho a mais. Mas com o tempo, o respeito que você vai adquirir pelo seu agir, pelo seu modo de ser, pela sua atitude, vai fazer com que você, em regra, consiga a atenção desse líder e, com o passar do tempo, seja até convidado para participar de decisões importantes. O líder, então, precisa saber o que sabe e precisa ser capaz de deixar claro para os outros o que sabe. Só que faça isso com o máximo de cuidado e o máximo de humildade real, para que você já não seja abatido logo no início do voo por esse elemento sociocultural que eu apontei. E o maior teste para o respeito vem quando o líder implanta uma mudança importante numa organização. Isso é acolhido e a mudança é aceita. Partindo para a oitava lei, que é a lei da intuição. Quero que você preste muita atenção nessa lei, porque o autor foi de uma felicidade sem igual. Os líderes avaliam todas as coisas pela ótica da liderança. Não tem jeito, irmãos. Quem é líder enxerga a realidade pela ótica da liderança. Aliás, os melhores líderes lideram e convencem os outros. Quando eu digo melhores líderes, para o bem e para o mal, porque nós temos líderes que convenceram pessoas a fazer coisas maravilhosas e muitos líderes com uma capacidade de liderança muito grande que convenceram pessoas a cometer atrocidade. De qualquer maneira, esta é uma regra, é um princípio. Os melhores líderes lideram e convencem. Os melhores líderes enxergam coisas que outros não enxergam. Eles fazem transformações e avanços sem que os outros sequer percebam o que está acontecendo, porque o líder, como olha para a realidade sob a ótica da liderança e é capaz de convencer, é capaz também de enxergar coisas que outros não enxergam, de fazer transformações que outros nunca tinham pensado e são capazes de avançar e fazer com que todo o grupo avance sem que os outros percebam exatamente o que está acontecendo. Às vezes, eles só vão perceber posteriormente. O líder tem que identificar a situação e saber instintivamente qual é o próximo passo, qual é a próxima jogada que se deve fazer. O autor cita inúmeros exemplos esportivos lá dos Estados Unidos, então eu resumi desta maneira: o líder tem que identificar a situação e saber instintivamente qual a jogada se deve fazer. Se nós temos uma organização sem líderes, nós geralmente ficamos no mesmo passo. Se nós temos uma organização sem líderes inatos, ou sem líderes que não são inatos, mas que foram treinados, então, nós vamos ter mudanças para melhor nessa organização. Vou clarear mais para você. O líder tem a capacidade, a potencialidade, a possibilidade de identificar a situação em que o grupo se encontra. E ele sabe instintivamente Quais são os próximos passos que devem ser dados? Aqui exemplificando qual jogada se deve fazer para que o time vença. Só uma liderança inata ou uma liderança treinada pode adquirir esse potencial, essa capacidade, esse feeling, ou seja, essa percepção que o leva a uma mudança que vai fazer com que todo o grupo seja beneficiado, com que a jogada saia melhor, que o time faça o gol. O líder tem que identificar a situação. Se você pensa que uma determinada pessoa é líder, mas se ele não avalia bem o contexto, então eu quero te dizer, ele ainda não é um líder treinado. Pode até ser um líder inato, mas não é um líder treinado. E dificilmente um líder inato, líder mesmo, que nasceu com esse dom do pai, não tem a capacidade de identificar o contexto. Em geral, o líder que veio com o dom de Deus, o dom do pai, ele tem a capacidade de avaliação do contexto, ele sabe qual é a situação que deve ser alterada para que a equipe faça o gol, para que a jogada saia melhor, para que o ministério avance, para que a igreja avance. Uma das formas de você verificar uma liderança é essa capacidade de identificação da situação. As pessoas precisam de um objetivo, irmãos. Elas precisam de um estímulo. E quem traça o objetivo e quem, na verdade, consegue estimular, não é a reunião do conselho diretivo da sua igreja. A menos que na reunião do conselho diretivo da sua igreja haja um líder ou mais de um líder, mais de um líder, que são capazes de identificar situações e verificar quais são as necessidades que devem ser alteradas, as que devem ser mantidas, para que todo o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de cada junta, possa caminhar em direção à vontade do Senhor. Entenda, é o líder que enxerga o objetivo com mais clareza. No Brasil, como eu disse a você, nós temos medo e nós fomos marcados por um tipo de pedagogia. E essa pedagogia foi extremamente nociva. Se nós já tínhamos 500 anos de um país basicamente iletrado, basicamente um povo que não lê, nós ainda temos uma cicatriz antropológico-cultural que faz com que as pessoas acreditem que é na reunião de vários elementos, na reunião de várias pessoas, que vai se construir um objetivo, e esse objetivo, à luz da realidade da própria pessoa, e aí tem toda uma pedagogia, incentivada nos nossos colégios e depois na nossa sociedade. Isto não existe. Isso não existe na natureza que Deus criou, isso não existe no cosmos, isso não existe na ordem natural ou sobrenatural das coisas que Deus inventou, que Deus criou, que Deus implantou. Deus trabalha com um princípio chamado princípio da liderança. Essa liderança não precisa ser ditatorial. Se ela for ditatorial, ela não terá alcançado a lei do respeito. Mas, sem dúvida nenhuma, não é o colegiado de pessoas, não é o ajuntamento e o despertar espontâneo de cada um que vai fazer com que se trace os objetivos. Isso pode servir para uma dinâmica, um dia, para despertar na pessoa um interesse por uma área do conhecimento. Meus irmãos, mas com relação ao objetivo, com relação a para onde vamos, como vamos, quando vamos, com que situação nós vamos, ou seja, a lei da navegação. É preciso uma liderança, e liderança forte. A Bíblia é marcada por líderes. É Abraão que toma uma decisão de sair da terra de Ur. Isaac, Jacó, os patriarcas. Depois você pode percorrer toda a Escritura e você vai ver que Deus trabalha com o princípio da liderança e não com esse princípio pedagógico de um colegiado, gestor que é capaz de fazer as coisas, e é capaz de gerir os processos. Sabe o que acontece? Na reunião, das pessoas que se reúnem para gerir o processo, um desses do colegiado acaba apontando direções. E nesse apontamento de direção, os outros acabam acolhendo essa direção, acreditando que isso foi fruto de uma espontaneidade e de uma coletividade do grupo. Na verdade, não foi. Foi uma pessoa que enxergou, ou foram duas pessoas que enxergaram o objetivo. As pessoas precisam de objetivo para navegar. E elas precisam de estímulo. E elas são estimuladas por líderes. Líderes que têm respeito. Se elas não forem devidamente estimuladas, nós vemos isso muito em igrejas. Pastores abençoados no seu ministério, foram pastores que conseguiram estimular o corpo a caminhar na direção da imagem e da semelhança de Jesus. Pastores que não dedicaram tempo ou não tinham a dimensão do que significa a liderança do ministério pastoral e não estimularam o corpo, fizeram com que muitas vezes a igreja ficasse parada no mesmo passo durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos às vezes, e a igreja não sai do mesmo lugar porque não tinha objetivo e porque não tinha estímulo adequado. Lembre-se, a liderança é o resultado da capacidade inata e habilidade adquirida. A intuição ajuda os líderes a identificar os numerosos imponderáveis. É o líder que enxerga o imponderável da liderança. Isso porque os líderes sabem interpretar o contexto, sabem interpretar a situação. Os líderes sabem fazer isso, os outros não. No filme Titanic, que tem um momento onde um dos chefes lá do filme, queria que o navio chegasse mais rápido. O capitão então disse que não ia ligar todas as caldeiras e não ia fazer funcionar tudo, ele preferia amaciar o motor. Depois essa pessoa o induziu e fez com que ele acabasse acelerando além da conta. Desembocou no seguinte fato: eles se defrontaram com um iceberg e, tendo encontrado o iceberg, a velocidade era tão grande que, até reduzir a velocidade e mudar a direção, não houve mais tempo. Gente, isso é história. É o fim do que eu já apontei para vocês do mito do progresso humano. O Titanic era uma espécie de uma das últimas tentativas, depois das decepções de 5 séculos que o ser humano foi tendo, mas ainda nutria a sensação de que poderia construir o paraíso terrestre, nesse caso pela tecnologia, pelo progresso humano. O capitão não teve a liderança suficiente para dizer: não vou fazer, porque eu vou colocar em risco a vida de todo mundo. Ele foi influenciado, foi cooptado, caiu na sedução de aparecer nos noticiários do outro dia, no jornal, e acabou procedendo errado. Fez tudo errado e foi responsável pela morte de centenas de pessoas. Liderança significa interpretação da realidade, interpretação do contexto, interpretação da situação. Só um líder inato ou com habilidade adquirida, treinada, tem a intuição para ajudar a identificar o imponderável. Os líderes sabem interpretar evidências. Eles farejam a mudança no vento, se nós voltássemos para a lei da navegação. E, farejando a mudança do vento, eles se antecipam a esse imponderável e já se preparam para uma possível mudança do vento e o que eles devem fazer. Os líderes conhecem o potencial do recurso que têm em suas mãos, tanto dos recursos materiais como dos recursos humanos. Os líderes sabem interpretar as pessoas, eles conseguem enxergar, eles conseguem fazer a leitura das pessoas. Nesse caso, o capitão tinha que ter feito a leitura: esse homem está querendo me cooptar, ele está querendo me corromper com a notícia de um jornal. Mas ele não teve essa iniciativa e acabou desembocando no que nós sabemos: o Titanic afundou. Os líderes sabem interpretar as pessoas, os líderes sabem interpretar a si mesmos, tanto nas virtudes como nas áreas de deficiência, áreas não treinadas, áreas mais vulneráveis de si mesmo. O que você vê resulta de quem você é. Eu vou repetir essa frase: o que você vê resulta de quem você é. Ou seja, o que você é vai determinar aquilo que você enxerga. Por isso que nós temos tantas pessoas e tantas igrejas que não saem do lugar. Ou, quando saem, saem para caminhos de um crescimento insípido, crescimento de número, mas que não salga e não ilumina, um crescimento estéril, um crescimento num descompasso absoluto com o reino de Deus. Os líderes que querem alcançar o êxito ou o sucesso, porque a palavra sucesso não está patenteada, irmãos, pelos liberais ou por outros segmentos. Os líderes que queiram alcançar o sucesso, que é parte do vernáculo no português, sabem maximizar cada ativo que tem na mão, cada recurso que tem em benefício da sua organização. O líder sabe maximizar, potencializar, aumentar o recurso que dispõe. Esse é um dos princípios do capitalismo até. Mas, na verdade, é um princípio da liderança. Se você maximizar o seu potencial, você só sairá ganhando. E você, se você maximizar a sua interpretação da realidade, mesmo no que diz respeito à área de vulnerabilidade, você vai enxergar as possibilidades do imponderável e vai se preparar para elas. Quem você é, portanto, define o que você vê. Quem você é, define o que você vê. Ou seja, a forma como você vê o mundo à sua volta é determinado por quem você é. Aqui me lembro muito de Daniel, como ele enxergou a ida para a Babilônia. Jeremias mesmo, que está sendo ministrado, como ele enxergou as coisas. Neemias, na reedificação dos muros, Esdras, na reedificação do templo. É impressionante. Quem você é define o que você vê. Ou seja, a forma como você vê o mundo à sua volta é determinado por quem você é. Os três níveis de liderança, irmãos. Existem aqueles que naturalmente enxergam as coisas, portanto, possuem uma liderança inata, traduzindo para você, um dom de Deus, um dom do Pai. Você já nasceu com esse dom. Segundo nível de liderança, aqueles que são treinados para enxergar as coisas. A liderança e a intuição são fruto do aprendizado, da instrução. Nós poderíamos chamar de dom do filho, ou seja, o discipulado, o treinamento, porque entre os 12, só os 12, hein? Sem contar os 70, só entre os 12. Há líderes mais expressivos que enxergavam mais as coisas e há líderes que seguiam os outros. Então, você tem aquele líder que é inato, que recebeu desde o seu nascimento, antes do seu nascimento, o dom do pai, e aqueles que não têm essa liderança inata, mas que receberam um treinamento. Por isso a importância do treinamento de obreiros. Por isso a importância do treinamento de lideranças. Isso não é tão valorizado nas escolas de formação teológica. E nós vemos pastores e pastoras jovens sofrendo porque ainda não estão treinados o suficiente para conduzir aquele grupo de pessoas, aquele rebanho. Aqueles que têm o dom do filho, vamos dizer assim, o discipulado, que foi um dom que ele nos deixou como legado, já era uma herança grega, mas Jesus deu forma plena a essa maneira de habilitar, de treinar, de instruir, de formar as pessoas. São aqueles que são treinados para enxergar as coisas. Tem um certo grau de liderança, não tem o mesmo grau de liderança inata, mas eles têm um certo grau de liderança. Eles enxergam algumas coisas. Agora, uma vez que sejam treinados, capacitados, instruídos, eles podem revolucionar o mundo como os discípulos fizeram. Tomé, que era um homem que duvidava muito, foi entregar a sua vida na região da Índia, que nós conhecemos hoje. Ele morreu lá na Índia. Ele foi entregar a sua vida pelo anúncio do Evangelho. Ah, nós conhecemos muito Paulo, que foi decapitado em Roma, Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça. Há outros irmãos, João, na ilha de Patmos. Tomé entregou a vida na região mais ao Oriente e ele deu a sua vida, ele foi treinado, ele que era um homem que duvidava, até após a ressurreição, recebeu treinamento, recebeu unção do Espírito e morreu na região que nós conhecemos hoje como Índia. E tem um terceiro nível de liderança, que é aqueles que jamais irão enxergar nada. Eles sempre vão precisar de ajuda. Eles sempre vão pensar como liderados. Isso não os diminui em nada, porque eles são liderados e são um grande instrumento para a expansão do reino dos céus. Porque o reino dos céus não é formado só por líderes, mas é formado por líderes e por liderados. Esse terceiro nível é o daqueles que jamais vão ter esse dom, nem que você os treine, eles não têm a facilidade para o aprendizado, para receber a instrução, eles serão liderados e podem ser pessoas lideradas e se transformar em grandes instrumentos na mão do Senhor. Grandes instrumentos. Falando em instrumento, um violão não é nem uma pessoa, uma bateria não é nem uma pessoa. Estamos falando de objetos, estamos falando de coisas, mas bem afinados e bem tocados, eles são fundamentais para a música, são fundamentais para a execução da música, são fundamentais para nós ouvirmos a música. Existem milhões de pessoas que serão liderados. E eles precisarão de líderes aptos para conduzi-los. Sempre que os líderes se encontram diante de um problema, líder mesmo, automaticamente o avaliam e passam a resolvê-lo, usando a lei da intuição. Eu vou repetir para você. Sempre que os líderes se encontram diante de um problema, automaticamente o avaliam e passam a resolver. Dando prosseguimento, irmãos. Porque mais uma vez meu celular está chiando aqui. Mas o Senhor vai me prover outro. Sempre que os líderes se encontram diante de um problema, automaticamente eles o avaliam e passam a resolvê-lo, usando a lei da intuição. É impossível melhorar sem mudar a liderança. Não é possível mudar sem transformar a liderança. Ou você capacita esse líder, treina esse líder, ou terá que substituir. Liderança é mais arte do que ciência. Considerei esta uma frase muito importante, muito esclarecedora, muito enriquecedora para a nossa compreensão de liderança. Nós vamos partir agora para a nona lei, a lei do magnetismo. Quem você é define quem você atrai. Quem você é define o que você atrai. Em geral, quem procura você é gente como você. É possível que um líder recrute gente diferente dele mesmo, mas não são essas pessoas que ele irá atrair naturalmente. Em geral, quem procura você é gente parecida com você, parecida no sonho, na perspectiva, nos projetos. Bom, aqui de acordo com cada segmento e com cada ministério. Guarde isso. Em geral, a lei do magnetismo nos ensina isso, que quem você é define quem você atrai. Quem você é define o que você atrai. Em geral, quem procura você é gente parecida com você, como você. É possível que um líder recrute gente diferente dele mesmo, mas não são essas pessoas que ele irá atrair naturalmente. Uma equipe deve ser a extensão da personalidade do seu líder, do seu técnico. Uma equipe é a extensão da personalidade do seu técnico. Se o técnico é um retranqueiro, o time vai ser retranqueiro. Se o técnico só trabalhar com meio de campo, o time vai só trabalhar com toque de bola no meio de campo. Se o time vai para o ataque, é um time ofensivo, que vai trabalhar para fazer gols. E se é um time equilibrado, que é o ideal, então, se o técnico é equilibrado, no geral a equipe vai ser equilibrada. Se você acha que o seu pessoal é negativo, então é melhor. Uma equipe deve ser a extensão da personalidade do seu técnico, do seu líder. Se você acha que o seu pessoal é negativo, então é melhor verificar a sua atitude. Nós temos que observar na nossa liderança a nossa atitude, porque as pessoas são atraídas pela atitude, pela geração, pelo passado, pelos valores, pela experiência de vida, pela capacidade de liderança. Ou seja, quanto melhor líder você for, melhores líderes você atrairá. Repito, quanto melhor líder você Irmãos, eu vou for, tentar acabar, mas melhores. não tem problema. Quanto melhor líder você for, melhores líderes você atrairá. Se você acha que as pessoas que você atrai poderiam ser melhores, então é hora de você mesmo melhorar. Quem você é define quem você atrai. Esta é a lei do magnetismo. Quem você é define quem você atrai. Meus queridos irmãos, como vocês estão observando, nós vamos ter três trechos. E não temos três trechos pela minha vontade. Temos três trechos porque o celular está praticamente apagando aqui a sua luz, né? Ele fica piscando, piscando, piscando. Acho que ele já está para se aposentar. Já está no final da sua carreira. Mas que Deus o abençoe. E que neste sábado ouça tudo. Não deixe de ouvir. Não se impressione por causa de uma pequena dificuldade como essa. Ouça tudo e você vai saber mais sobre a lei do respeito, porque o líder precisa ser respeitado. Sétima lei, a oitava lei. Mais uma. A lei da... A sétima lei, a lei do respeito. A oitava lei, a lei da intuição. E a nona lei, a lei do magnetismo. E lembre, hoje nós deixamos com você que a nossa luta é contra o diabo, o mundo e a carne. Ou seja, Satanás e seus demônios, o mundo que contraria os valores do reino de Deus e a velha natureza que tenta atrapalhar o seu processo de crescimento. Você vai receber isso em 5 partes, mas não deixe de se alimentar. Esse é um teste para a sua liderança também. Não vai desistir por causa de um pequeno obstáculo. Mas capacite-se, capacite-se, capacite-se para que o nome do Senhor seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça, nos fazendo líderes segundo o coração de Deus, hoje e eternamente. Amém.